festa num conto de alegria. Gnomos e princesas, amores e fantasia, bruxas, reis e fadas e muito mais. Faremos amigos imortais. Vamos viajar, entrar na fantasia, histórias de encantar, sonhos para todo o dia. Fábulas e lendas, mas bem reais, lições de pessoas e animais. À festa num conto de alegria, gnomos e princesas, amores e fantasia, bruxas, reis e fadas e muito mais. Faremos amigos imortais. Vamos viajar, entrar na fantasia, histórias de encantar, sonhos para todo o dia. Fábulas e lendas, mas bem reais, lições de pessoas e animais. Lições de pessoas e animais. Faremos amigos imortais. A história que vou contar fala dos feitos heróicos de uma jovem chinesa. O seu nome é Mulan. E embora ela fosse pouco mais do que uma criança, acabou por se transformar num dos maiores e mais importantes guerreiros do seu tempo. Ela viveu há 800 anos atrás numa pequena cidade chamada Tunpu, na região pobre do sul da China. Aqui, o povo acreditava no grande dragão que controlava a água vinda dos Himalaias e assim governava as vidas das pessoas que dependiam dessa água. Pelo menos, era assim que parecia. Assim já posso ir dar um passeio. Acho que vou até ao lago que fica a ver a floresta. Quando chegou perto do lago, Mulan sentou-se numa pequena pedra e ficou a contemplar a sua imagem refletida na água. Porém, era uma imagem diferente do que ela poderia esperar. Olha, mas que imagem tão estranha. Parece mesmo um guerreiro adulto, com uma armadura verdadeira e um capacete. Oh, é pena ter que ir já embora. Já estou atrasada para jantar. A família estava toda a jantar quando chegou um soldado do imperador com uma mensagem para o pai de Mulan, que era um guerreiro famoso. Como estava muito fatigado, ofereceram-lhe de comer e de beber. No final da refeição, o soldado virou-se para o pai de Mulan e disse: Trago notícias graves. Houve um grande desastre. Estalou a guerra no sul do Império. Grandes hordas de rebeldes incendiam as aldeias e pretendem matar o nosso grande imperador, pois culpam-no pela grande seca que assola o nosso país. O sopro do grande dragão já não derretia as neves e os campos estavam cada vez mais secos. Entretanto, um poderoso feiticeiro chamado Bad Li e os seus rebeldes espalhavam-se pelo sul da China, arrasando tudo o que se atravessava no seu caminho. O feiticeiro Bad Li estava determinado a destornar o imperador, pois ambicionava ocupar o seu lugar. O pai de Mulan tinha sido um famoso guerreiro e o imperador pedia a sua ajuda uma vez mais. Pesaroso, o velho guerreiro respondeu-lhe: Acho que já não terei forças para tal. Estou velho e cansado. Pai, eu gostava muito de entrar para a Ordem dos Guerreiros do Dragão. Quero tomar o teu lugar na batalha, porque a honra da nossa família deve ser preservada. Só os mais valentes o tentam e poucos conseguem entrar. Mas tentarei ensinar-te tudo o que sei. E talvez assim o consigas. O velho guerreiro ensinou à sua filha tudo o que sabia sobre armas, técnicas de combate, coragem e perseverança. E partilhou com ela as suas experiências de guerreiro. Quando terminou, Mulan estava pronta e juntou-se ao exército do imperador. Em 12 anos de guerra desastrosa, ela provou a sua coragem e a sua competência. Disfarçada de homem, tornou-se general, tal como seu pai. Bucurém, as tropas do imperador enfraqueceram cada vez mais, tal como a sua terra, esgotada pela seca. Muitos soldados desertaram das fileiras e juntaram-se aos rebeldes, conduzidos pelo pérfido feiticeiro Badli. Soldados, não te ponham as armas! Tentem estar alerta! Não posso continuar assim. Perdemos a guerra e estou cansado de me esconder nas florestas. Só perdemos a guerra quando o poderoso imperador o declarar. Se ele é assim tão poderoso, por que não ordena o dragão que transforma neve em água? Para de discutir! Está alguém escondido no matagal. Não vejo nada. Eram, de facto, soldados inimigos que atacavam de surpresa. Mulan e os seus soldados lutaram com bravura, mas acabaram por ser capturados. Longe das suas tropas, Mulan estava em poder dos rebeldes e ninguém poderia salvá-la. Só um milagre poderia dar-lhe a liberdade. Trancada numa cela, Mulan sentia-se muito só. Recordava-se dos bons momentos passados em casa com a família. Foi então que adormeceu e sonhou que conversava com o pai. Procura a maior árvore da China. É a porta para o mundo do dragão. O medalhão que usas ao pescoço é o símbolo mágico da nossa família. Somos os guardiões do dragão. Só poderás servir-te dele 5 vezes. Derrota Badli, pois és a única esperança do enfraquecido sul. O dragão tem de derreter as neves do Himalaia. O medalhão mágico! Vou abri-lo! Assim que abriu o medalhão mágico, surgiu um bando de pombos que logo voaram em direção ao soldado que guardava a cela de Mulan. Pássaros estúpidos! Julgam que sou alguma estátua! Saiam daqui antes que os corte as tirinhas! Raios! A prisioneira vai escapar! Assim que se viu fora da prisão, Mulan montou o seu bravo cavalo e tratou de fugir daquelas paragens. Meu bom cavalo! Parece que conhece o caminho! Olha! É uma árvore! A maior árvore da China! O que devo fazer? Com certeza não é esta a morada do dragão! O melhor é trepar até ao ramo mais alto! É para ver se avisto qualquer coisa! Mulan trepou até ao ramo mais alto da árvore, mas de repente escorregou e caiu num buraco profundo escavado no interior do tronco. Felizmente, a sua queda não provocou ferimentos, e assim que se pôs de pé, Mulan olhou em volta para ver onde se encontrava. Um lago de fogo! Eu não tenho nenhum barco. Talvez seja uma ponte. Espera, tive uma ideia. Vou servir-me uma vez mais do medalhão mágico. O medalhão mágico voltou a funcionar e Mulan achou-se a nadar num rio muito caudaloso. Já não temo fogo, mas posso afogar nesta água. Atravessei a terra, ultrapassei o fogo e agora estou presa neste poço de água. Mas é claro, os 4 elementos. Terra, fogo, água e ar. Este fluxo de água vai levar-nos para o ar. Mas se não fizer alguma coisa, morro afogada. Vou abrir o medalhão mágico. Ar! Sim, eu sempre tinha razão. O ar é o 4º elemento. Deixa cá ver. A grande árvore, terra, fogo, água e ar. Todas as forças do universo. Finalmente a morada do dragão, que é a combinação de todas. Foi a 4ª vez que me servi da magia. Só me resta mais uma. Mas o medalhão mágico não tinha apenas retirado Mulan das águas do rio. Tinha igualmente feito aparecer um pássaro mágico. Olá, pássaro mágico. Foste muito simpático por teres vindo até aqui. Achas que consegues levar-me até à morada do dragão? Sim? Então, a caminho! Transportada pelo pássaro mágico, Mulan aproximou-se de uma caverna guardada por soldados do feiticeiro Badli e de onde se escapava uma espessa cortina de fumo. Que fumo é aquele? Deve ser o dragão. Podes pousar-me, pássaro mágico. Obrigada por me teres trazido até aqui. Deixa cá ver se consigo aproximar-me do dragão. Com muitas cautelas, Mulan aproximou-se da entrada da caverna, escondendo-se atrás de uns arbustos. Dali, podia observar o que faziam os guardas do dragão e ficou muito espantada com o que viu. Então é assim que adormece o dragão, deitando um remédio na comida para dormir. Isto só pode ser obra do malvado Badli. Tem que conseguir entrar na caverna e acordar o dragão. Aproveitando um momento de distração dos guardas, Mulan penetrou na caverna. Estava muito escuro lá dentro. mas ainda assim conseguiu encontrar o dragão que continuava adormecido. Mulan começou a abanar o dragão, tentando acordá-lo. Ei, dragão! Acorda! Anda! Precisas sair! Acabou-se a soneca! Há anos que não lavas a cara com neve! Tem-te dado um remédio para prolongar o teu sono e assim viraram o povo contra o imperador. As neves do Himalaia têm-se acumulado, mas tu não tens estado presente para as transformares em água e em vida. O dragão abriu os olhos e pareceu escutar as palavras de Mulan. Mas o remédio que lhe haviam dado era muito forte e não conseguiu acordar. Ora essa! Voltou a adormecer! E agora? O que é de fazer? Agora dizes ao teu pai que falhaste a tua missão. Com que então querias acordar o dragão para ele derreter a neve e provocar chuva? Nem penses nisso! Seria a ruína dos meus planos. Nada poderá impedir-me de ser imperador. Muito menos um verme como tu. Toda a gente me adorará. Todos vão adorar-me quando eu acordar o dragão depois da guerra. Dirão todos... Venceu a guerra porque acabou com a seca. Então é esse o teu plano? Pois eu jamais consentirei tamanha malvadez. Prepara-te para combater. Mulan estava decidida a enfrentar o poderoso feiticeiro. Rapidamente sacou a espada, mas viu-se imediatamente rodeada pelos soldados inimigos que tinham acompanhado Bad Li. Porém, o feiticeiro mandou recuar. Para trás! Para trás! Quero ter o prazer de enfrentar sozinho. Minha querida, ainda está para nascer quem consiga espetar uma espada no meu coração. Se julgas que consegues vencer-me, estás muito enganada. Era melhor dares-me essa espada antes que te cortes. Nunca! Defende-te, malvado, pois vou atacar! Sempre quero ver isso. Mulan e o feiticeiro lutavam arduamente. E foi o barulho dessa luta que acabou por despertar o dragão. O dragão começou a lançar chamas pela boca e os soldados rebeldes desataram a fugir. Voltem aqui, cobardes! Não me abandonem, cobardes! Rende-te! Bad Li, estás derrotado! Enquanto isso, o dragão tinha saído da caverna e sobrevoava agora os Himalaias. Com o seu sopro de fogo derretia a neve e provocava enormes nuvens negras carregadas de água. Em breve, começava a chover. Estava terminada a grande seca e o povo ria e dançava dando vivas. Terminada aquela tarefa, o dragão voltou à caverna onde Mulan mantinha o feiticeiro Bad Li sob a ameaça da sua espada. O dragão postou-se diante do feiticeiro e disse-lhe... Apanhaste-me à traição e lançaste-me um feitiço que me impede de regressar ao meu estado normal. Pois, mas se não desfizeres imediatamente este feitiço, lanço as minhas chamas e aço-te no instante. Mulan ficou muito espantada com as palavras do dragão. Então ele não era um verdadeiro dragão. Está bem, venceste. Não me resta senão desfazer o feitiço que te lancei. Prefiro acabar os meus dias na prisão do que assado por essas chamas terríveis. Com um gesto, o feiticeiro quebrou o feitiço. E o dragão transformou-se logo num belo príncipe. Vejo que estás muito admirada, Mulan. Este é que é o meu aspecto normal. Embora de vez em quando me transforme em dragão para poder derreter as neves dos Himalaias, este patife montou-me uma armadilha enquanto eu caçava num bosque perto do meu castelo e trouxe-me para aqui, mantendo-me sempre adormecido. O feitiço que ele me lançou impedia-me de voltar a ser humano. Mas agora, tratemos de levar este patife para a prisão. Mulan e o príncipe levaram o feiticeiro para a prisão. E depois foram convidados para o palácio do imperador da China, que quis agradecer-lhes pessoalmente pela coragem demonstrada e por tudo o que fizeram pelo seu povo. Cumprimento-te, Mulan! Salvaste o nosso país! Tiveste muita coragem! Muito obrigada, grande imperador. Gostaria de vos dizer que as vossas palavras aqueceram o meu coração. Eu estou muito feliz por ter cumprido esta missão. Não quero esquecer o príncipe que te acompanha, que fez uma grande obra. Desejo recompensá-lo. Ficará ao meu serviço para desempenhar missões delicadas em nome do povo da China. Tenho a certeza que, de hoje em diante, para todo sempre, o dragão será o símbolo do nosso grande país. Quanto a ti, minha querida Mulan, Tenho o prazer de te nomear governadora de todas as províncias ocidentais da China, como recompensa pelos teus feitos notáveis. Celestial Imperador, não sei como te agradecer. Estou muito comovida com a tua imensa generosidade, mas não posso aceitar. Mas porquê? Porque o meu pai está velho e doente. Acreditai que se eu não estivesse a seu lado, ele iria sofrer muito. Além disso, o príncipe pediu um bem casamento. E sempre que o vosso serviço permitir, tencionamos viver na aldeia que me viu nascer. Se é esse o teu desejo, demonstraste uma vez mais a pureza da tua jovem alma. Faz como entenderes, mas aceita estes presentes que servirão de conforto para ti e para a tua família. Assim, Mulan casou com o príncipe. E como o serviço do imperador não era muito exigente, viveram os dois muito felizes. A lenda dos heróicos feitos de Mulan em breve se espalhou pelas aldeias e a rapariga foi recordada como uma das mais virtuosas heroínas da história chinesa. Gnomos e princesas, amores e fantasia, bruxas, reis e fadas e muito mais. Faremos amigos imortais. Vamos viajar, entrar na fantasia, histórias de encantar, sonhos para todo o dia, fábulas e lendas, mas bem reais. Lições de pessoas e animais. Gnomos e princesas, amores e fantasia, bruxas, reis e fadas e muito mais. Faremos amigos imortais. Vamos viajar, entrar na fantasia, histórias de encantar, sonhos para todo dia, fábulas e lendas, mas bem reais. Lições de pessoas e animais. Lições de pessoas e animais. Faremos amigos imortais. Produção e realização da Art and Magic PSB. Adaptação Pedro Lopes. Música Samuel Silva. Vozes de Celestino Alves, Ana Cláudio, Rui Martins, Joaquim Franco, Ruben Crasto e Paulo Martínez, que também dirigiu. Gravação digital no estúdio da Art and Magic. Há muitos e muitos anos, no majestoso castelo de um país distante, vivia um nobre senhor viúvo em companhia de sua filha, Cinderela. Certo dia, sentindo que vivia muito só, resolveu contrair novas núpcias com uma senhora também viúva e que tinha duas filhas, Eufrásia e Pancrácia. A princípio, tudo correu às mil maravilhas, mas certo dia, gravemente ferido numa caçada, o pai de Cinderela faleceu. Daquele dia em diante, tudo mudou para Cinderela, pois sua cruel madrasta principiou a maltratá-la e a tirar tudo o que ela possuía em benefício das próprias filhas. Todos os dias era obrigada a varrer o castelo, cozinhar e lavar a roupa de toda a família. Como passava a maior parte do tempo na cozinha junto ao fogão, suas perversas irmãs apelidaram-na de Gata Borralheira. O único divertimento de Cinderela para aliviar seu trabalho e suas mágoas era cantar. Em sonhos a vida passa, ao céu o sonho nos conduz. A dor é nuvem que esvoaça em dia sereno de luz. Por isso hei de viver. Mas nem cantar podia, porque a todo instante a madrasta e as irmãs... Cinderela, traga o meu café. Gata burralheira, vem arrumar o meu quarto. Gata burralheira, vem botar o meu banho. Gata burralheira, vem arrumar o meu quarto. Eu quero o meu quarto. Gata burralheira, o meu quarto. Do outro lado da cidade, num enorme castelo de mármore cor-de-rosa, vivia o rei daquele país, um velhinho muito alegre e querido de seu povo. Certa manhã, o mordomo do castelo foi despertado pela campainha do rei, que tocava furiosamente. Correu ao quarto de sua majestade e, quando lá chegou, encontrou o bondoso velhinho ainda de camisola muito vermelho, furioso, exclamando: Não! Não é possível! Isto assim não pode continuar! Temos que dar um jeito! Temos que resolver o quanto antes! Isto assim é uma tristeza! Este castelo deste tamanho e sem uma criança para alegrar o fim da minha vida! Meu filho já está um homem, não brinca mais! Eu preciso de alguém que brinque comigo. Não, assim não pode continuar. Se Vossa Majestade permitir, eu posso dar uma sugestão. Uau, não acredito. Não há remédio. Pois eu creio que temos uma solução muito simples. Como, homem de Deus? Então fale, fale depressa. É muito fácil. Vossa Majestade arranje um neto. Um neto? Mas como eu vou arranjar um neto? Casando seu filho. Mas como eu hei de casar meu filho se ainda nem sequer está noivo, nem sequer tem uma namorada? É muito fácil. Organizaremos um grande baile no palácio, convidaremos todas as moças solteiras do reino e o príncipe fatalmente há de se apaixonar por alguma delas. Ótimo! Magnífico! Você é um herói! Se sua ideia der resultado, você receberá o título de Marquês do Sabe-Tudo! Mas se falhar, será deportado para a Feiolândia. E na manhã seguinte, os 7 arautos do rei, com suas 7 trombetas de ouro, saíram por todo o reino anunciando o baile do palácio. Sua Majestade, o Rei da Lindolândia, convida todas as moças solteiras do reino para o grande baile do palácio, onde serão apresentadas ao príncipe. Sua Majestade faz questão absoluta de que todas compareçam, sem exceção alguma. E assim, lá se foram de porta em porta, tocando suas trombetas e fazendo o convite do rei. Quando passaram pela casa de Cinderela, Eufrásia e Pancrácia estavam estudando canto. Pelas campinas gentis voam lindas brapuletas. Meninas, eu já disse que não são brapuletas, são borboletas. Vamos novamente. Pelas campinas gentis campinas gentis voam lindas borboletas. As trombetas do rei! São os arautos! Vamos ouvir o que eles estão dizendo. Sua Majestade, o Rei Galindolândia, convida todas as moças solteiras do reino para o grande baile do palácio, onde serão apresentadas ao príncipe. Sua Majestade faz questão absoluta de que todas compareçam, sem exceção alguma. Mamãe, mamãe, vamos ser apresentadas ao príncipe. Será que ele vai gostar de mim? Ora, não seja tola. Então você acha que o príncipe vai gostar dessa cara de jararaca? Hã? É muito mais fácil ele gostar de mim. Ah, pois sim. O seu nariz de tucano vai até espantar o príncipe. Nariz de tucano é o seu, sua malcriada. É o seu. É o seu. É o seu. É o seu. Meninas, meninas, tenham compostura. Não arranque os cabelos dessa maneira, senão irão peladas para a festa. Põe ela, mamãe, põe ela. Põe ela, põe ela. Silêncio. Madrasta. Hã? Cinderela? Você estava aí? O que deseja? Todas as moças foram convidadas. Sim. Todas as moças, sem exceção alguma. É ordem do rei. Neste caso, eu também posso ir? Bem, talvez pudesse. Mas a questão é que a festa é de grande gala e você não tem roupas apropriadas. Lá em cima, no velho baú, há um vestidinho cor-de-rosa com que mamãe ia às festas. Talvez eu pudesse consertá-lo para mim. Não, aquele não serve, já está muito fora de moda. Além de tudo, você hoje terá muito o que fazer. Lavar a escadaria do castelo, que está muito suja. Limpar os vidros, varrer o chão e espanar todos os móveis. Preparar o jantar e depois, então, se não houver mais nada para fazer, eu permitirei que você cuide do seu vestido para a festa. Percebendo que sua cruel madrasta não queria que ela fosse à festa, para que suas filhas pudessem aparecer melhor aos olhos do príncipe, Cinderela retirou-se chorando. Trabalhou muito, o dia inteiro, e à noite, depois que suas irmãs partiram para a festa, Cinderela sentou-se em seu banquinho de madeira junto ao fogão e, pensando em como tudo era tão diferente no tempo de sua mãezinha, principiou a cantar baixinho. Longe, longe, junto aos anjos, mamãezinha está dormindo, num lugar calmo e bem-vindo, junto ao céu que não tem fim. E eu bem sei que aqueles anjos que no céu velam seu sono hão de ver meu abandono e que eu vivo triste assim. Hoje eu vivo abandonado, mas bem sei que um certo dia voltará minha alegria e eu serei feliz enfim. Pois a minha mamãezinha, que no céu está me ouvindo, já pediu a um anjo lindo pra velar também por mim. Mas aos poucos, vencida pelo cansaço, Cinderela adormeceu. As horas foram passando, até que quando o velho relógio principiou a dar as 10 horas... Cinderela acordou com uma forte claridade que entrava pela janela. Abriu muitos olhinhos ainda tontos de sono e notou que aos poucos aquela luz azulada ia se transformando numa linda mulher de cabelos longos e louros e que trazia uma enorme estrela na testa. Não se assuste, minha filha. Eu sou a fada dos bosques, sua madrinha. Ouvi sua canção e vim aqui para satisfazer seu desejo. Você tem muita vontade de ir à festa do palácio, não é verdade? Sim, eu tenho muita vontade de ir, mas eu não tenho vestido. E, além de tudo, minha madrasta e minhas irmãs já foram embora. Isso não tem importância, minha filha. Você é muito boazinha e também merece ir à festa. Para isso, naturalmente, você precisa, em primeiro lugar, de um bonito vestido. Chegue aqui perto de mim. Agora feche os olhinhos. Bem fechados. Uhum. Então, procure sonhar. Sonhe, querida. Sonhe muito, porque... O sonho é doce magia, é farinha de condão, que transforma em realidade toda e qualquer ilusão. Encha, portanto, de sonhos, querida, seu coração, pois tudo resolverá esta varinha de condão. Oh, que vestido lindo! Parece com o de mamãezinha. E é também cor-de-rosa. Vamos, vamos, minha filha, não temos tempo a perder. Precisamos cuidar agora dos sapatinhos. Deverão ser bem lindos, como ninguém teve iguais. Deixe-me ver os seus. Ah, tão velhinhos, mas não tem importância, pois tudo resolverá minha varinha de agora a carruagem. Arranje uma abóbora bem grande e vá buscar aqueles ratinhos que estão na ratoeira. Bem, a abóbora é um pouco pequena e os ratinhos um pouco magrinhos, mas não tem importância, pois tudo resolverá minha varinha de condão. Parece de uma princesa. E com 6 cavalos brancos, todos arriados de prata. Pronto, Cinderela. Está realizado o seu sonho. Pode ir à festa do rei como todas as outras moças. Ah, escute, Cinderela. Eu ia esquecendo de dizer. Lembre-se bem. Você só poderá ficar na festa até meia-noite, porque antes do grande relógio dar a última badalada, terminará o meu encanto e tudo se transformará novamente no que era dantes. Seu vestido voltará a ser de chita, a carruagem tornará a ser abóbora e os cavalos brancos voltarão para a ratoeira. Agora pode ir, querida. Seja feliz, mas não esqueça. Volte antes da meia-noite. Adeus. Quando Cinderela chegou ao palácio, a festa já começara há muito tempo. Todas as moças já haviam sido apresentadas ao príncipe, que não se interessou por nenhuma delas. O rei, já desiludido, dizia ao mordomo: Uau! A sua ideia não deu o menor resultado. O príncipe não se interessou por nenhuma das moças e continua com a mesma tristeza. Você falhou redondamente. Eu acho que vou ser mesmo obrigado a deportá-lo para a Feiolândia. Majestade, o príncipe sorriu. É? Levantou-se. Vai se dirigindo para a porta de entrada. Oh! Mas que linda menina vem entrando. Quem será? Esta não foi apresentada ao príncipe. Que maravilha. O príncipe está se dirigindo para ela. Vai tirá-la para dançar. Maestro, música, música. Maestro ligeiro, vamos. A grande valsa, a valsa dos namorados. Com um sorriso cheio de felicidade nos lábios, tomou Cinderela nos braços e principiou a dançar. Entre as outras moças, naturalmente enciumadas, principiaram os comentários. Quem será? Quem não será? Num canto do salão, Eufrásia e Pancrácia, vermelhas de inveja e raiva, diziam à mãe: quem será essa sirigaita que chegou à última hora? Deve ter vindo de alguma aldeia, com aquele vestido horrível. Não deve ser daqui da cidade. Pois eu tenho a impressão de que já vi aquela cara em algum lugar. Mas a festa continuou no grande salão. Na saleta ao lado, o rei e o mordomo, esquecendo a etiqueta palaciana, abraçavam-se radiantes. O príncipe, visivelmente apaixonado, só dançou com Cinderela todo o tempo. Mas de repente... Oh, Alteza, eu tenho que ir embora. Não, por favor, ainda é cedo. Mas não, eu não posso ficar. Eu tenho que partir, depressa. Não faça depressa. Isso. Eu nem sequer sei o seu nome. Por favor, não fuja. Não fuja. Não fuja. Não fuja. Conforme a fada havia dito, quando o grande relógio acabou de dar a última badalada, desfez-se o encanto e tudo voltou a ser o que era antes. O vestido de Cinderela voltou a ser de chita, a carruagem voltou a ser abóbora e os cavalos brancos voltaram para a ratoeira. Só um dos sapatinhos de vidro havia desaparecido inexplicavelmente. Enquanto isso, lá no grande salão do castelo, a confusão era enorme por causa da fuga de Cinderela. No salão ao lado, porém, o rei e o mordomo, ainda ignorando o que acontecera, continuavam se abraçando, quando chegou esbaforido e suando por todos os poros, o general. Dá licença, majestade. Fale, general. A moça que estava dançando com o príncipe fugiu. E o príncipe está inconsolável. Não é possível. Chamem os guardas. Temos que mandar buscá-la onde ela estiver. Infelizmente, majestade, ninguém sabe onde ela mora. Nem sequer quem ela é. Não é possível. Temos que tomar uma providência. Majestade, dá licença. Fale, soldado. Este sapatinho de vidro foi encontrado neste momento na escadaria do castelo. E o que é que eu tenho com isso? General! Pronto, majestade! Mande fuzilar este soldado! Mas, majestade, este sapatinho de vidro, assim tão pequenino, deve ser da moça que fugiu! Olha, mas eu... É verdade! Tem razão! Provavelmente ela o perdeu na fuga! Está salva a pátria! Arauto! Pronto, majestade! Amanhã pela manhã, percorra todo o meu reino! De cidade em cidade, de porta em porta, experimente este sapatinho de vidro em todas as moças, sem exceção alguma. Aquela que conseguir calçá-lo, casará com o meu filho. General! Pronto, majestade! Não fuzile mais o soldado! Promovam a capitão! E antes mesmo do sol raiar, os arautos partiram tocando suas 7 trombetas de ouro e cumprindo as ordens do rei. No fim da tarde, já desanimados, pois já haviam percorrido todo o reino sem encontrar ninguém que conseguisse calçar tão pequenino sapato, chegaram à casa de Cinderela. Eufrásia e Pancrácia, que estavam na janela, mandaram os arautos entrar imediatamente. Thank you. ordem de sua majestade, o rei da Lindolândia, todas as moças solteiras desta casa deverão experimentar este sapato. Se alguma conseguir calçá-lo, casará com o príncipe. Ah, mamãe, mamãe, o sapato é meu. Fui eu que o perdi e eu vou calçá-lo. Querem ver só? Não é possível. Ele não quer entrar. Só se meu pé inchou. Moça, não adianta. O seu pé é grande demais. Vamos experimentar a outra. Eu não disse querer calçar este sapatinho com esse pé desse tamanho. O sapato é meu, viu? Querem ver só? Eu vou calçá-lo. Não é possível. Ou meu pé cresceu ou o sapato diminuiu. Moça, é inútil forçar. Aí dentro não cabe nem o dedo grande. Diga-me, não há mais nenhuma moça solteira nesta casa? Não. Ou por outra. Ah, mas é uma pobre gata borralheira, suja e maltrapilha que vive junto do fogão. Não tem importância. Por ordem de sua majestade, todas deverão experimentar. Cinderela! Cinderela! Cinderela! Pronto, matrasta. Nós já sabemos que não vai servir porque o seu pé é muito grande e feio. Em todo caso, como o rei faz questão, experimente este sapatinho de vidro. Serviu! Parece uma luva! Finalmente encontramos! Atenção! Por ordem de sua majestade, o rei da Lindolândia, a moça que conseguiu calçar o sapatinho de vidro deverá nos acompanhar até o palácio, porque desta hora em diante é a noiva do príncipe. Oh! Atenção! Silêncio! Curvem-se todos para dar passagem à futura princesa da Lindolândia. Um mês depois, a cidade amanheceu em festa. Bandeiras em todas as ruas, flores pelas sacadas, todos os sinos tocando. O príncipe a casar com Cinderela. No meio da multidão que se acotovelava nas ruas, estavam estourando de raiva, porque nem foram convidadas para a festa as irmãs e a madrasta de Cinderela. No interior da catedral, ajoelhada ao lado do príncipe, a noiva estava tão linda que mais parecia um anjo. No altar, vestido de azul, havia um outro anjo, que por estranha coincidência era parecidíssimo com a fada protetora de Cinderela. Ao terminar a bênção nupcial, o noivo tomou sua bem-amada nos braços e beijou-a carinhosamente. Minha doce princesinha. Príncipe de meus sonhos. Portas do palácio abriram-se de par em par para que todos pudessem assistir à festa do rei. E ouviu-se então por todo o reino a voz de um povo feliz cantando em louvor à sua princesinha. Cinderela, Cinderela, doce gentil, Cinderela. Sonho de amor. ver uma vez uma linda princesinha. Tinha os cabelos mais negros do que a noite, os lábios mais rubros que as romãs, e suas faces eram tão alvas que a chamavam Branca de Neve. Vivia num castelo distante em companhia de sua madrasta, uma rainha de grande beleza, porém egoísta e má. Andava sempre coberta de andrajos e era obrigada todas as manhãs a lavar a escadaria de mármore do palácio de sua madrasta. Para suavizar seu trabalho, Branca de Neve cantava: eu quero, certo dia, montado em seu cavalo branco, todo arreado de ouro e prata, por ali passou um príncipe. Esta canção que eu canto fala só de você, fala do seu sorriso, do seu encanto. Sabe por quê? Meu príncipe encantado, Branca de Neve. Enquanto isso, no grande salão do castelo, a perversa rainha, que se julgava a mais bela mulher do mundo, consultava, como de costume, o seu espelho mágico. Escravo do espelho meu, surge do espaço profundo e vem dizer se há no mundo mulher mais bela do que eu. Anda, responde, se breve. Oh, Branca de Neve. Maldita! Eu me vingarei! Ulisses! Ulisses, meu fiel caçador! Pronto, real senhora. Amanhã, antes do sol raiar, tu partirás com Branca de Neve. Irás para bem longe, para a floresta. E lá, enquanto ela estiver distraída apanhando flores, tu a matarás. Matar a princesinha, senhora? Sim. E para eu ter a certeza de que não falhaste, trarás o seu coração aqui, neste cofre. E no dia seguinte... Ulisses! Ulisses! Venha ver estas flores vermelhas. Que lindas! Ulisses! Ulisses! coragem! Não posso matar a princesinha! Fuja, menina! Fuja! Fuja depressa! Para bem longe! Para as montanhas! A rainha é cruel! É perversa! Não volte nunca mais! Nunca mais! Na manhã seguinte, quando os passarinhos acordaram, encontraram Branca de Neve adormecida na floresta. Ah. Ah, não fujam. Não tenham medo de mim. Aposto que foi aquele coelhinho que me acordou. E aquele ninho ali? Aposto que é daquele beija-flor. E você, meu coleirinho do prédio? Por que é que está tão triste? Onde está sua mãezinha? Oh, coitadinho. Ele não tem mãe. Também é órfão. Ah, mas não vamos ficar tristes. Querem que eu ensine a vocês um meio de andar sempre alegres? Ser feliz basta apenas sorrir e cantar singela canção quando o sol raiar. Lindos sonhos azuis encherão sua vida de luz e o seu coração de prazer sem par. Não importa a chuva e as nuvens na serra, um riso e uma canção encherão de sol a terra. Ser feliz basta apenas sorrir e cantar singela canção quando o sol raia. Bem, mas agora temos que pensar num lugar qualquer onde eu possa me abrigar. Eu não tenho casa. Vocês sabem onde eu posso morar? Querem me levar? Então vamos. E assim, conduzida pelos passarinhos, Branca de Neve caminhou muitas léguas. Até que ao cair da tarde... Oh, uma casinha branca, tão pequenina, parece de boneca. Vamos ver quem mora lá dentro? Não respondem. Será que não tem dono? Vamos entrar? Oh, uma salinha de jantar. 7 pratinhos, 7 copinhos, 7 cadeirinhas. Ah, devem ser de 7 criancinhas. Mas onde será que elas estão? Vamos lá em cima. Oh, então vamos. Oh, 7 caminhas de crianças, todas com o nome delas. Dunga, Dengoso, Feliz, Atim, Zangado, Mestre, Soneca. Que nomes engraçados. Bem, como eu estou cansada, enquanto as criancinhas não chegam, vamos dormir um pouquinho. Está bem? Enquanto Branca de Neve, cansada, adormecia, lá longe, dentro de sua fabulosa mina de diamantes, os 7 anõezinhos, donos daquela casa, terminavam o seu trabalho. Cavando a mina, plim, plim, plim, mavadeiro sem parar. Pedrinhas de brilhante assim tentamos encontrar. E quem quiser milhões achar, pegue numa papa depressa procurar. Lalamina, lalamina, pedacinho lá do sol. Eu vou, pra casa agora eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, pra casa agora eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, pra casa agora. Olhem, alguém em nossa casa. A janela está aberta. A luz está acesa. É capaz de ser um fantasma. O lobisomem. Silêncio, o bicho pode ouvir. Abram a porta devagar. Vamos entrar na ponta dos pés. Silêncio, se a fera acorda, devora todos nós. Oh, beberam minha água. Comeram meu pão. Mexeram nas minhas flores. O bicho deve estar lá em cima dormindo. Vamos subir sem fazer barulho. Silêncio, o Dunga espia no buraco da fechadura. Ih, é um fantasma. Está embaixo dos lençóis e toma 3 camas. Temos que matá-lo enquanto ele está dormindo. Silêncio, silêncio. Vamos entrar devagarinho. Que monstro. É enorme. Que horror. Vamos bater todos ao mesmo tempo pro bicho não escapar. Atenção, hein? 1, 2 e... Oh. Ele está acordando. Oh. Vai levantar. É uma menina. E é bonita. Que linda. Sim, mas é mulher. E as mulheres são falsas. Aposto que você é o zangado. Sim, isso nós já sabemos. Mas você, quem é? Eu sou Branca de Neve. A princesa? Sim, a princesa. Estão vendo só? A rainha é feiticeira. Se ela souber que a princesa está aqui, vem cá e devora todos nós. Temos que mandá-la embora imediatamente. Se vocês deixassem eu ficar, eu cuidaria da casa. Lavaria a roupa de vocês. Faria doces. Você sabe fazer doces? Sei. Então pode ficar. Enquanto isso, lá no grande salão do castelo... Escravo do espelho meu, surge do espaço profundo e vem dizer se há no mundo mulher mais bela do que eu. Não é possível. O caçador trouxe a prova. Aqui está seu coração. Foste iludida, rainha. O coração do cordeiro é o que tu tens na mão. Atrás das 7 florestas, além das 7 montanhas, na casa dos 7 anões, Branca de Neve. Maldita! Eu me vingarei! Consultarei o livro das bruxas e encontrarei num processo para matá-la sem que ninguém saiba. Aqui está! A maçã envenenada! Na sexta-feira, meia-noite, envenena-se uma maçã. E quem comê-la só despertará se um príncipe lhe der um beijo de amor. Um beijo de amor. Quando Branca de Neve comer a maçã, adormecerá. Os anões pensarão que ela está morta e a enterrarão viva. Eu transformarei minha voz, envelhecerei minha fisionomia e amanhã Branca de Neve receberá em casa uma bondosa velhinha vendedora de maçã. E na manhã seguinte... Bem, menina, nós vamos para o trabalho, hein? Não deixe ninguém entrar em casa. A rainha pode vir aqui te buscar. A rainha é malvada. É feiticeira. Não tenham medo. Podem ir sossegados. Então até logo. Adeus. Eu vou. Pro meu trabalho eu vou. Eu vou. Eu vou. Pro meu trabalho eu vou. Num dia lindo assim, há de chegar enfim o meu príncipe. Oh, bom dia, menina. Posso entrar? Não, senhora. Os anõezinhos não querem que ninguém entre aqui. Ora, que tolice. Eu sou uma pobre velhinha vendedora de maçãs. Olhe aqui. Você está fazendo doces, é? Estou. Doces de morangos para os anõezinhos. Não. Doces de maçãs é que eles gostam. Maçãs. Como esta aqui. Quer provar um pedacinho? Não, não posso. Eles não querem. Ah, não seja tola. Um pedacinho só. Prove. Vamos. Assim. Mais um pedacinho. Eu não disse que me vingaria! A passarada, porém, que vira aquela cena, voou ligeira em busca dos anõezinhos. Eu vou, pro meu trabalho eu vou. Eu vou, pro meu trabalho eu vou. Eu vou. Show! Esses passarinhos estão malucos. Passa! Estão puxando minhas barbas. Estão me beliscando. Quem sabe se eles não querem dizer alguma coisa. Quem sabe se a rainha veio buscar Branca de Neve. É capaz de estar matando a menina. Vamos voltar. Vamos matar a bruxa. Olhem lá. Ela está fugindo lá de casa! Pega! Vai atravessar a ponte! A justiça divina, porém, não falha. Fulminada por um raio, a pequenina ponte dos anões entre as montanhas partiu-se ao meio e a perversa rainha desapareceu para sempre no fundo do abismo. Ao voltar para casa, os anõezinhos encontraram Branca de Neve sem vida. Tão tranquila, porém, ela estava, que mais parecia estar dormindo. Não tiveram coragem de enterrá-la. Fizeram um caixãozinho de vidro, deitaram Branca de Neve e no dia seguinte levaram-na para as montanhas. E lá deixaram aquele anjo adormecido. E passaram-se muitos anos. Certa primavera, porém, quando cobriam de flores o caixãozinho de Branca de Neve, ouviram uma voz que vinha de muito longe. O amor veio cantando. fez morada no fundo do coração. E o príncipe, vendo sua amada assim adormecida no meio da floresta, aproximou-se e deu-lhe um longo beijo de amor. No mesmo momento desfez-se o encanto da maçã envenenada. E Branca de Neve, feliz, voltando à vida, atirou-se nos braços de seu bem-amado. Meu príncipe encantado. Branca de Neve. Viveram felizes para sempre.